00031198, boa viagem. Gol no 600198, é isso? Sim. Obrigado, boa tarde. O 1333 pronto para táxi com 1115 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 21 minutos. Pote 6320. 6320, mantém posição, aguarde para ingresso, parte principal. Mantém aguarda. O 333, ciente 115 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Juliette Alfa. No ponto de espera, chão em torre 18, só 6, bom voo. Juliette Alfa, 18 a 6, bom dia. O Chemilhão, 120, décima 1. 201, boa tarde, obrigado. Solo Salvador, o trip 5289, solicita pushback em instalamento. Sou autorizado, chamar o táxi. Autorizado, pushback em instalamento, chamará para o táxi. 5289, 5489. Direito 1219. Direito 1219, 491. Qual a nossa posição? Ah, sim, o portão número 5 do principal. Positivo, então. Então vamos para o 5 após o gol, 6320. Dá para ter ido 3 vezes e voltado antes do gol chegar aqui para o 5, né? No avião no táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi e Kilo. Alfa manterá a posição antes da Kilo, 5491. Torre Salvador Azul 4116, mexicano, trem baixar travado. 4116, continue, aguarda pista livre, aeronave da Gol a rolar. 74116. Mantenha no 333. Mantenha. 4196, pouso autorizado no 130 com 12. 7 livre pouso, 10 azul, 4116. Solo trip 5489 com 42 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Salvador, solicita o táxi. 42 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, bom voo. O altímetro no 0 no 3, autorizado táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, trip 5489, boa tarde. Trip 5491 no táxi via Kilo, estacionamento no pátio 3, observando a aeronave da companhia saindo no táxi. Ciente, táxi via Kilo e observando o ATR, trip 5491. Com azul agora na cabeceira, alinha e mantém a bola azul. após o azul ali mantém, triple 3. Solo, o gol 1394. Prossiga no 394. Só confirme por gentileza, após grupo uniforme Zulu 14-14, até Barbacena, não é isso? Negativo, até Toquim. Até Toquim, ok. 941 no meio. Cópia, o gol 1394. Gente, autorizado Galeão, nível 360, via Taper Whisky 50, Bidev, Taper November 857, seguro, Taper Zulu 16, Gruf, Taper Zulu 14, Toquim. Saída da Euleda Bidev. Decola da 10, curva à direita, controle 19.8, aciona 5102, coteja. Iniciando, 3x3. Uniforme 50, Bidev, uniforme November 857, seguro, uniforme Zulu 16 até Group, depois uniforme Zulu 14 até Tolkien, aciona 5102, controle de saída 19.8, é o gol 1395, estamos na posição 7, multiback acionamento. Sente saída da Euleda Bidev. Euleda Bidev, ciente, da Euleda Bidev, gol 394. Cotejamento correto, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Chamar para o táxi, o gol 394. Solo, Salvador Azul 4116. Azul 4116, táxi via Alfa Quilo e Pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Alfa Quilo, Pátio 3, chama para ingresso no principal, 4116. Nada, tá. No 333 ao Zuno 1, 19-8, boa viagem. 19-8, bom dia. Controle Salvador 333, passou 1500, não se escuta. Gol 1 333, suba ao 360, saída da Elk de lance. Da 360 da EL 1-3-3. Siga 2714. Está autorizado Brasília, nível 380, via Upper Zulu 17. Saída Gole, transição ao Fito. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5043, coteja. Tripling 489, decolagem autorizada, 130 graus, 12. Decolagem autorizada, tripling 489. Neto, confirma está no pátio de autoridades. Chama para acionamento, 2714, cotejamento correto. Ingresso no principal azul 4116. mantém a posição 4116, vai aguardar a aeronave que vai sair no táxi. Testa visual azul 4116. Azul 3, 198, Boa Viagem. Vai chamar o controle 198, Boa Viagem, bom, até a volta, 549. Até a volta. Salvador, o gol no 394, para o táxi 115 a bordo, 3 horas e 37 de autonomia, altera na Campinas. 115 a bordo, altímetro 1093, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal meia, bom voo. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponto de espera 118,6, voz do estado, 1006, 1364, ligado, onde está a volta. Quatro no meio, faz passagem do Pai da Gol, táxi via parte principal, portão número 8. Após o gol, livre táxi até o portão número 8, azul 4116. Controle Salvador, trip 5400, transfere com a novena. Trip 5400, identifique, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, chegada a Mari. Desce para 2000, 1013, chegada Mari, 5400. Salvador, gol 1394, ponto espera da 10 Bronx. 1394, a linha decola, 10120 graus, 12 nós. A linha decola na pista 10, gol 1394. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi 356. Uno 333 está restrito a nível 340, chame o centro Recife, Uno 25 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Positivo, restrito a 340, Recife 25, 133 25. TRIP 5400, controle. 5400, prossiga. Procedimento ALS, porém aqui no nosso equipamento está informando que o localizador saiu, mas não temos certeza. Então já prepare o NDB Zulu e por favor cheque se recebe o localizador quando em Duna. Ok, vamos checar agora. Somente. Salvador, boa tarde, Altar 31 no 54 para 90. Bom, obrigado. Identificou, descendo para o 050 na Mário, 31 no 54. Controle Salvador, Gol 394, decolou, curvou à direita, estou escutando. 394, Gol 360, está sob vigilância. Pode reprovar da Elda presente, Gol 394? Afirmativo. Ciente da Elda presente, Gol 394. Para o táxi 3566, temos 160 a bordo, 3 horas, alterna Recife. 2160 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Juliette Alfa no ponto espera torre 18 decimal 6, bom gol. Juliette Alfa, ponto espera 386, tá 3566. Esquilo Zulu, prossiga. Não temos o seu plano, aguarde, vamos verificar com a sala IS. Vamos verificar com a sala IS. Passou ETAP 15400, realmente só tem informação de lock, senhor. Porém, está completamente visual. Se o senhor autorizar a partir de Duna, a gente prossegue visual para 10. Gente, então está autorizado completar procedimento com referências visuais de 5400. 00. Lua informa o nível pretendido. Rio Pense. Gente, autorizado o Cairo, ONU 1000 pés, corredor Axé. Decola da ONU 7, curva direita, controle ONU 19, decimal 8, aciona 0162, coteja. 0 graus, 12 nós. Ali decola da ONU 0, 3566. Pista 1 no 0. Paciente, 3154. De triple qual que o senhor deseja realizar? Paciente da November, cruzamos 170.0. O 3154, qual procedimento deseja realizar? O 3154, se autorizado a partir de Duna, completa visual. Paciente, está autorizado. 3154. Trip 5240, identifique, desça até o 050, a chegada é a Mari. 050 na Mari, 5240. Na 3154, desça para 2000 pés, ajuste no 013. 2000 com 1013, 3154. Gol no 394, chame o centro, Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251-3325, gol 394. Passando Duna, visual 5400. Chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 865400. Torre Salvador, trip 5400, final visual, capiteira 103 em cima ainda. 5400, continue e aguarda autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 5400. DB Zulu para pista 10, devido ao localizador, está fora de serviço. 3566 aos 26198, boa viagem. Boa viagem, até a próxima, 3566. 5400, 120 com 12, 1013, livre pouso, pichinão 0, cheque trem. 66, 5240. Visual agora, 5400. TAM 3566, suba 190, está sob vigilância. 190 na saída, 3566. Livre pouso, destino 0, 920 graus, 12 nós, trip. Livre pouso, 5400. Chama para o táxi, quilo do louco. Sou o Mike para o hotel. Salvador, boa tarde, com 648, informação 90. Salvador, Mike para o hotel. 648, boa tarde, identifique, desça ao nível 050, chegada a Mare. Espera Mari, esse é o 050, 648. Passa Salvador, mais pra você, ó. Controle OTAN 3154, tá passando Duna Vistó. Chame Torre 1 no 8, decimal 62, 3154. 18.6, obrigado, é uma boa tarde, senhor. Tipo 5489, Xamil, Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 0. Vai chamar o Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 0, tripe 5489, uma boa tarde. Quatro zero zero ao 30 direito 1219. Direitão, 1219, 5400. Torre Salvador, 3154. Uma milha pro Dia Serra, baixou e travou visual. 3154, boa tarde. Mille 13, 120 com 12, pouso autorizado, 1190. Livre pouso, 90, 3154. Fala Salvador, boa tarde, no 78 ano da Gol com a Novembro, autorização Guarulhos. No 781, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da EL, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5157, coteja. Está autorizado Guarulhos, 360, Upper Whisky 50, da EL, Leda, Bidev, a saída 5157 e... O controle 69, confirma, senhor, 698, né? Afirmo, 19, decimal 8, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará no 7, obrigado. 4 horas da decolagem. 3325 e 1260, obrigado, 5489. Controle, o TAM 3566 solicita nível 1970 para Aracaju. Sub mantém 1970. 1970, 3566. Vai convidá-lo, prossiga. Michael Bravo, autorizado São José, via Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após DCT Trive, DCT Papa Índia Romeu. Decola da 17, curva direita, saída da EL, Leda Bridge, controle 119, decimal 8, aciona 5136, coteja. Agora. Autorizado, Alfa Romeo 363, 3566. Muito obrigado, Alfa Romeo 363 da presente, 3566. Superacionamento, chame torre 118, decimal 6, bom voo. Golf Bravo, acione, chame táxi, 45.